Não me enquadro no padrão da sociedade. Vou seguindo então nessa triste realidade. Se liga, sangue bom, no meu manifesto. E não deixe de ouvir o grito de protesto. Calça larga simboliza ladrão. Olhe pro lado e veja o irmão. Nós somos mal vistos pela sociedade. Todos nos veem com desprezo e maldade, mas vivemos no mesmo sistema que vocês. Me julgo marginal por não ser um burguês. O difícil é falar bem, falar mal já é normal. O skate aqui é foda e virou moda, paga pau. Soldado da informação, esse é meu posto. Portanto, sangue bom, não esconda o seu rosto. E também, não tenha medo disso. Essa é a ideia, esse foi o meu início, pode crer, somos os largados. Assim como o estilo, o som é muito criticado. Só que o movimento é bom e vai pra frente, porque quem é na real não se rende. Então quem está do nosso lado? Ai mano, camarada, não fique aí parado. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. É só discriminar e também não fazer nada. Parei pra pensar, olha o pivete na calçada. Ele tá na rua, mas não foi por opção, pois na sua vida ninguém lhe deu a mão. Garotas que aos 12 já são prostitutas, e você se preocupando com a minha conduta. Então, 1, 2, 3, pare e pense outra vez. Pilantras do governo, é a hora de vocês. E para prometer, todo mundo é muito bom. Roubar o nosso povo, esse é o grande dom. Será que meu imposto pra saúde e educação ajudou a encher o bolso de um ladrão? Não sei o que fizeram, mas o dinheiro sumiu. Esse é o trabalho de quem manda no Brasil. Sempre foi assim, e faça como eu. Farei o que puder que não atinja o apogeu. Para fazer isso, eles têm mandato. E a população é que paga o pato. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. Por que será que estão me criticando? Eu ainda não fiz mal para estar me condenando. Dizem por aí que não presto pra nada, mas quando é preciso sou a pessoa indicada. Não curtem minha roupa, meu estilo é ruim. Tentar nos entender, ninguém está afim. Não sei o que quer, nem por que me julgou. Mas se é pra gostar de mim, vai ser do jeito que eu sou. Eu não mudarei pra agradar os imbecis, pois vou continuar, porque assim eu sou feliz. Se não me aceita, vou fazer o quê? Mas peço a Deus que não aconteça com você. Quem despreza o movimento, não vou virar as costas. Mas foi assim que a minha vida foi composta. Desse jeito, unidos pra sempre ligados. Estilo da crítica. Ha, ha. Desse jeito, unidos pra sempre ligados. Estilo da crítica. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo da crítica. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, esse é o estilo de criticar o sofrimento e as injustiças do mundo atual. Rap nacional contra a desigualdade social. Vindo da periferia, manos conscientes, lutando por melhorias. Zona Norte em ação, revolução por melhores dias. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares.